Ei, ei, aqui enganjados, família sete velas. Presta atenção, só mensagem positiva. Tira a cadeira da sala e vamos bombar, rapá, já é. É, então já é, desse jeito. A banca está de volta. Vamos acordar, hein? A banca está de volta, rapá. Só os fudidos demais. Uop, uop, uop. Enganjado está em casa. Sete velas representa. Faia! Sigo positivo com Selassie, rei dos reis. Por onde passo faço escorrer lava. Já é de lei outra vez. Retornei só pra mostrar que vocês tem muito que aprender, escute, aperte o play. A crew tá reunida no centro da Babilônia. Os mestres de cerimônia, solta bomba aí DJ. Estoura essa trilha sonora na caixa de som. Me respeite agora pelo que sou e o que sei. Sua vibe negativa não me atinge. É cada um, mas se vacila é tocaia. Aqui quem manda é o time, atitude não vexame. Família sete velas, só quem gosta de punani. Classe A, som de maloqueiro, rastafaia. No Ganja Clube ou no Sound System lá na praia. Fogo na caia, cada vez mais deixe queimar, faia band. O anjo abstrato novamente bate asas de amor. Que o ódio seja queimado em chamas de louvor. Pergaminhos encontrados me dizem o que sou. Rasta desde o início, mas um filho que já abençoou. Me desculpe se esse filho alguma vez te magoou. Iluminado seja aquele que se auto ajudou. Paz, palavra-chave para determinadas portas. Já live, positivo é o que importa. O barítono do Hagen, cânticos angelicais. O mantra jamaicano supremo em todos os rituais. Eu e você acredite, nós somos iguais. Ai, ai, ai, big up, eleva aos encontros espirituais. O poder das palavras acaba com a má vibração. O rei jamais deixa o trono quando cê está em ação. A minha plebe harmonia cai, cai, Babylon. Os meus guardiões, a minha grande motivação. Queima, queima, Babilônia sem parar. Num segundo aperto o clique e vou me teletransportar. Bem no oculto do espaço sideral. Capacidade de rimar com pensamento anormal. Fui convocado, na seleção eu sigo a tática. Dialeto das suas, é minha gramática. Protegido, iluminado por Jah. Razão para viver, nunca vai faltar. Nação Selassie, ai, taca fogo e tá enganjada. Positiva vibração, está do nosso lado. O plano é conquistar para vencer. Derrubar os inimigos, a Babilônia vai tremer. E vai cair, e taca fogo nela agora. Jota é o mago que chega sem cartola. Um, dois, dois, Alakazam, vou sair fora. São que bomba no salão, é nossa obra. Invadindo, expandindo, sete velhos está escrito. A pauta aqui não é se fazemos som de bandido. Desde o início, o preto com a caneta na mão, inspirado em manter a sua comunicação. Exclusão, rotina dos que levantam a taça. É a crew do Fire, original está em casa. Afro eu, Xandão, rimador raga legítimo. Banca terror e o nome dos meus filhos. Sempre no ataque, aqui, de volta à vida. Selassie é a referência, enganjados, família. Se ainda duvide, comece a colecionar. Nossa voz em vários sons vai te atravessar. O som bateu, te envolveu, te pôs a flutuar. Rude boy, as princesas, erga as mãos pro ar. Onde olhar, verá aqueles caras de bota. Se foda quem não é, é, nós somos foda. Se ouvir falar de Jah, eles são surdo. Uma palavra pra ajudar, eles são mudo. Se ouvir falar de Jah, eles são surdo. Uma palavra pra ajudar, eles são mudo. Erva verde amarga é o remédio mais forte. Babi é bactéria que é quem não tem suporte. Carrego Jah comigo e é legal esse porte. Sensitivo inimigo, então bom, sacode. Se ouvir falar de Jah, eles são surdo. Uma palavra pra ajudar, eles são mudo. Se ouvir falar de Jah, eles são surdo. Uma palavra pra ajudar, eles são mudo. Erva verde amarga é o remédio mais forte. Babi é bactéria que é quem não tem suporte. Carrego Jah comigo e é legal esse porte. Sensitivo inimigo, então bom, sacode. É, bumbo clown. Não tá fácil pra ninguém. Não tá não, ninguém disse que tava. Jah Rastafari.